Quem você é? Famoso crocodilo, qual é que é? Quem você é? Só dá vacilo, tremendo Zé Mané. Quem você é? Famoso crocodilo, qual é que é? Quem você é? Só dá vacilo, só dá vacilo. O mano me tirou de Max, aquele lá do fax. Não tá ligado que eu faço a limpeza, eu sou igual a Jax. Conhecido por ser realista, dou um rolê com meus manos, colo na Bela Vista. Ainda dou um a favor nos boys da Paulista. Carta SP é realismo, aqui não tem fascista. Eu tô na moral, eu quero paz e não treta. Fazer o meu som, ficar a pampa com mais uma preta. Não embaça, tá sem esperança. Se acha o papá, só porque sobe no palco usa uma trança. Tá limpo, tô acostumado com manos iguais você, meu bem. Otários, putas e ratos de mocó também. Meu proceder vai muito mais além. Eu não me sujo com besteira, então não vem que não tem. Era melhor você não ter falado de mim sem me conhecer. O que não serve pra mim, não serve pra você. Mas pra manos como você, só desejo sorte. Otário como você é pouco querer a morte. Mas aí eu tô aqui, me escondo na norte. Eu sou cartel SP pra aliado forte. Tem uma par de otário, monte de comentário. Mas eu passo por cima desse desafio diário. Eu rezo por você, mas eu não sou vigário. Aleluia. Quem sabe o seu nome já esteja escrito no meu diário. E se eu fosse vigário, eu tava feita assembleia então. Pois tô ao lado do aliado pastor função. Mano, que faz as correrias? Rolê capoce, rolê de vadia. Sentiu que a levada do mano tem proceder. Então me responda fulano, quem é você? Quem você é? Famoso crocodilo, qual é que é? Quem você é? Só dá vacilo, tremendo Zé Mané. Quem você é? Famoso crocodilo, qual é que é? Quem você é? Só dá vacilo, só dá vacilo. Diz, fala pra mim quem você é, vacilão. Aqui é canal 1, canal 2, Max, função. Canal 1, Max, passando um fax. Canal 2, função, comandando a confusão. No canal 3, Michelle, arrepia sua pele. Canal 4, Paquição, chega junto e faz o som. Não podemos mudar, esse é nosso estilo. 100% realismo, aqui não tem vacilo. Nunca falamos de você e nem da sua parada. Mesmo sabendo que você sobe no palco e não diz nada com nada. Antes de mudar no palco, mude a sua mente. Hip hop não se faz, se vive, se sente. Hip hop não fazemos, vivemos, sentimos. Por isso subimos no palco e nunca mentimos. Faço a minha parte, faço a sua. Não falho, não falho. Não abra a boca se for pra zoar o meu trabalho. Mas você me tirou, não mediu a consequência. A união do cartel do RB e do boletim de ocorrência. O tempo passa, o tempo voa. E o cartel SP continua numa boa. Sem jogar conversa fora, sem gastar saliva à toa. Nunca tive interesse em fuder sua pessoa. Enquanto você se preocupa comigo, eu corro atrás do dinheiro. Se não tem ideia, vai cantar no chuveiro. Só tô dando um toque pra você ver qual que é. Porque aqui na banca não cola mané. Quem você é? Famoso crocodilo, qual é que é? Quem você é? Famoso crocodilo, famoso crocodilo. Quem você é? Famoso crocodilo, qual é que é? Vacilão. Quem você é? Só dá vacilo, só dá vacilo. Porque vacilão. Você com revólver na mão é um bicho feroz. Sem ele rebola e muda de voz. Pode crer, mano, até se é patifão mesmo, velho. É patifão mesmo. Quem você é? Famoso crocodilo, qual é que é? Quem, meu bem? Vem na minha. Casinha de cachorro, mano. É isso aí. Paletó de madeira, vacilão. Quem? E aí, função?